fazer o check na uma ticha que eles recebem. Cliente grato. Oceano 6250, está autorizado a aproximação em LS. Autorizado, LS, X-Ray, down 0, 6250. Voo no 982, 150, direito, 121, decimal 9. 219, direto. Voo 982, calibrando na foto. Bem-vindo, terceiro avião, foi uma tenha antes da Juliette. Um homem caminhando ao lado da taxiway. Sim. Viu, Saulo, voo 982? Sim, dentro do pessoal extra-aero, próximo aí nessa canteiro central. Tá ok então, 1982, livrou a Fox. Bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte das clientes. Alfa da GDS, voo 982. Alô, voo 1073, para o táxi 081 a bordo, 2 horas. Aracaju. O 073 aprovado, Índia 1895, pode esperar com a torre, registrado 1015, tem um bom voo. Índia 1895, vai com a torre, com 1015. Solo, acho que a 63 não pode iniciar o 3. Isso, 63 no Uno, da Oxané, assim que o voo tá, já tá ligando na retaguarda, pode iniciar, chame táxi. É um ataque, 63 no Uno. Vender Alfa Lima, tem 97. B733-4B. Espera 1015 no ajuste. 08. Só confirme a intenção da cola da interseção ou vai atacar a cabeceira? Cola 10, uma centena 19, ajuste no 0 no 5. E decola na 10 com 15, 76, tá bom? O 982 vai prosseguir táxi Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o 8, o 982 agora. 1895, estabilizado o lock até decolagem. Até. Tenente, mantém passando em 90 graus. Controle 208. 208, grato. É 270. Voo 1073 é o controle, contato radar. 073. Lima Zulu Golf, acione normal, prossiga visual, ajuste 1015, Lima Zulu Golf. Oceano 6250. Bravo. Oceano 6250. Zero, pouso autorizado, não no zero. O vento, uma centena, 10 nós. Autorizado pouso, 6250. Até o ponto de espera 110, a torre 198.95, ajustando 0 no 5, movão. Ponto de espera 311, ali mantém. Ali mantém, 311. Dia 9 Emberal, autorizada a decolagem. Uma centena, 8 nós, ajuste no 0, no 5. Agiliza o cruzamento do campo na medida possível. Quem está no ponto de espera? Gente, bravo que Luiz, que após a coladinha de novembro, bravo. Oi, achando a 6250, chama o solo. Solo, 12119. Obrigado. O 6311 vai manter a posição alinhada, aguardando os dois planos. Tipo 4, 6250, bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, pro 2, 6250. Tem restrição nível 100? Não, restrição é só quando se decola da pista 28. Ah, sim, 73, chegou. November Alpha decola 58, curva esquerda, cruza o campo. November Alpha curvando a esquerda para cruzar o campo. Xalé 6311, vento 100 graus 39, tá ficando forte cruzando aqui a vertical da cabeceira. vai afastar a sua esquerda no litoral norte de Salvador. 817, livre decolagem. Livre decolagem, acionei 631. Colagem autorizada, Bravo Cruz, pista no 7, 100 graus, uma 12 nós. E na Vembeira Alfa cruzou o campo. Gente, da presente, proa de buraquinho, aguardando transferência de comunicações, mantenha um no meu pé, Índia na Vembeira Alfa. Proa de buraquinho, aguardando transferência de comunicação, Índia na Vembeira Alfa. Sera 2733 alinhar e manter a pista 1-0 a partir do hotel. Sera 2733 a torre. Alinhar e manter a esquerda, viu, hotel? Alinhar e manter em curso, Sera 2733. Chené 6311, declarado 00, controle 120, 18, boa viagem. Obrigado, controle 208, 6311. Trole Salvador, bom dia, Chené 6311. Bom dia, Chené 6311, contato radar, tu mantém o nível 360, mantém o perfil da saída dela. Até o perfil, sobe por 360, 6311. Você é 2733, tá pronto? Afirmativo. Decolagem autorizada, pistola 0, 100 graus, uma 12 nós. Pois a decolagem, você é 2733. De November 9, chama o controle 208, até a volta. Volta 208, graças. Controle Salvador, muito bom dia para Papa Romeu, Índia November Alfa, pro de buraquinho, 1 no mil pés, ingressando o corredor forte. Até 1 no mil pés do corredor forte, vai ultrapassar as 20 milhas, esse é o tempo de voo. Confirme para Índia November Alfa. O senhor vai passar de 20 milhas de Salvador e informe seu tempo de voo. Para Índia November Alfa, vai passar de 20 milhas, a voar mais ou menos meia hora. Gente, chame no retorno, Índia November Alfa. Voo no 073, chame Recife, na frequência 125, décimo 1. 25, 1, obrigado. Lima, Quilo, Zulo, informe estimado em barreira. Enter. Segura o gol 1073, voltando. 73, prossiga. Não conseguiu contato, hein? Confirma a frequência aqui. 125, décima 1. Caso negativo, alterne na frequência 13325. 3325, vai tentar o gol 1073. Índia November Alfa, Salvador. Índia November Alfa, Salvador. É que seu transponder não obtém o seu modo Charlie. Pelo menos cruzar o número 10, temos tráfego aí no corredor forte, mantendo o número 10 visual no corredor forte. Chama o controle 208, tem uma boa viagem. Tá batendo perfeito na saída Conte, o 2733, chama agora o controle no 1208, grato. Paramento TAC 118.95, altímetro marca 1015. Tá. Mantenha a proa de decolagem até 2 mil pés, após vou direto com ele. Proa de decolagem até 2 mil, depois DCT Conde, o Força Aérea 2733. Em frente, ela está autorizado o acionamento, chame o passo, como eu vou. Bom dia, Delta 3896, identifique, chegada mar e desça e mantenha nível de voo 050. Delta 3896, Índia November Alpha, Salvador. Índia November Alpha, Salvador. Agora perdi toda a indicação do seu transformer. O controle já recebe as informações de November Alpha? Não, negativo. Ainda sem indicação do seu equipamento das fontes. Nem modo alfa, nem modo chá. E agora o controle já recebe o Índia November Alpha? Ainda negativo. Faça um check no seu transponder. Ainda não recebo nem modo alfa, nem modo chá. Então, vamos checar aqui o transponder novamente, Índia November Alpha. Bravo Kilo Whisky, mantendo o meu pé no corredor forte. Você está visual com o tráfego à frente do Índia November Alpha? Está mantendo também no meu pé? Ok, sub mantendo no 1510, vai fechou no 0 no. O controle já recebe as informações da Índia November Alpha? Ainda negativo. Controle, Salvador, Lima Golf, vai, camarada, pode. Gente, Lima Golf, reporta visual com o Notelli. Reporta visual com o Notelli, Golf. Índia November Alpha, informa que agora eu recebo a 1.000 pés. Ciente, Índia November Alpha. Lima Kilo Zulu. Eu mantenho o nível 100, confere? Gente, o Lima Kilo Zulu, plano modificado 1206, sub mantém 105. Chané 6319. Prossiga. Confirme a proa. Confirme. Confirme a proa do senhor. Estou na proa de Diné. Confirme, Diné. Afirmativo, 213. Sente, a saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Ok, então da El Leda Bridge. Dá presente, o senhor vê, voa Leda. Beleza, vou voar Leda, dá presente. Confia para Salvador? Visual Barra, ô, Lima Zulu Golf, chame a torre 1862, é bom posto. 1862. Bravo Kilo Whisky, informe seu tempo de voo e quantas milhas vai afastar de Salvador. Lima Zulu Golf, final no 7, baixou e travou? Baixou e travado. Gente, pista no 7, tráfego avistado. O vento é de 1.00 graus, uma dos nossos todos atualizados. Zulu Golf. Zulu Golf, todos atualizados. Grande. Bravo, meu, tudo bom. retiro isso. O Índia November Alpha Salvador de novo. Índia November Alpha Salvador. Ok. Seu transponder está intermitente, ok? Eu vou precisar que o senhor, quando pousar, faça o check do seu equipamento. O vento 100 graus, uma dos nós, do Lugo. Para autorização. 1397 para São Paulo e Congonhas, está autorizado nível 360. Decola da 1-0, saída da Elle da Bridge, onde intercepta pelo Zulu 6, Bravo até o Zulu 13. Aciona 5070 no transponder, 1208 é a frequência do controle. Autorizado Congonhas no 360, na decola da 1-0, na saída da Elle da Bridge, na pêndulo 6 até BHZ, após transponder 5070, controle 1208. Deixamento correto, me chama quando pronto, propôs. Yeah. Chamará, gol 1397. Em frente aí, 180 na sequência após o aerocomando, tá livre, Tere, está o meu Golf, o solo azul 1. Romeu Golf, o papá, Romeu Golf, à esquerda, vem a pista, pode fazer pronto. Na 3896, desça para 2000 pés, um ajuste de altímetro no 015, está autorizado final ILS, reporte estabilizado no curso localizador. 58 milhas noroeste de Salvador, mantenha-se em condições visuais e chame Recife na frequência 125, decimal 45, caso negativo chame 12085 ou 1288. E até o retorno. Bruxo 81, acione a identificação. Identificou o Bruxo 81, tá ligado? Sou 983, cópia de autorização, livre para Guarulhos, com a MSR. Sou 983 para Guarulhos, nível 360, tá autorizado. Decola da 1-0, saída da Elleda Bridge, intercepta Pesulu 1-6, Bravo até o Zulu 13. Aciona 5063 no transponder, 1208, controle. Aprovado. Destino Guarulhos, nível 360, Dael Leda Brit, Upper Zulumeia, BHZ, Trini. 5013. 1208, quase. O controle, se não me engano, portão número 8. seu transponder é o 5063. Me chama quando pronto para o push no 8. Sem dúvida. Tchau, obrigado. Patrícia, por meu gosto, decola zona 4, controle 1208, bagagem. 208, bom trabalho, amigo. Controle, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Negócio, 1010 para 200, Arbor. Bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato no radar, sub, mantém o nível 200, mantém o perfil da saída, Arbor. Mantém o perfil, subindo para 200, meu negócio. Cinco, 5595 para Ilhéus. Mantenha-me, escuta a vanda, por gentileza, para checar só o nível solicitado, ok? Tá vendo com problema aqui no meu código. Aqui, ó. Vai subir a previsão, seria, cara? Ael Leda, direto Ilhéus. Ael Leda. 5595, nível solicitado é 140? 40. Confirme? 140, Sarita, 5595. Então, estamos reautorizando, ok? Está autorizado para ele aos nível 140, a saída será a Coral, após decolagem em curva direita. Aciona código 0260 e 1208 controle. Quem te autoriza? O ele aos 140 decola da pista 10, na pista da subida Coral, direita após 0260 no transponder, Salvador 1208, trip 5595. 5595, cotejamento correto, me chama quando pronto pro push, confirma a posição? Tá na 1441, 5515. Gente. Gente, 1099. Estabilizado, Tantra, 3896. 3896, usado final LF, chame a torre Salvador na frequência 118.95, composto. 395, bom dia. Torre, bom dia, Tantra, 3896. Bom dia, Tantra 3896, tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 1900 graus, uma dos nossos, pouso autorizado, tipo no zero. Leve pouso, baixado checado, Tantra 3896. Trip está autorizado, chama o corpo para o táxi. Paremos para o posto de acionamento. Cola comprou a norte, confere? Autorizado, vou para Serra Índia com Índia, decola comprou a norte, pulando da cabeceira no 7, aciona 0170 no transponder, 120 decimais contra o. Foi árvore, após árvore, direto em Itapetinho. Não, é porque sair da árvore, vai árvore, LF e após Itapetinho. Sim, é só autorização, cuidado árvore, após árvore, direto em Itapetinho. Tudo bem, após árvore, LF e Itapetinho. Afirmativo, porque na radial 240 tem pessoal que está chegando na Sudeste e poderia interferir com o seu tráfego em atenção, ok?